3, estou pronto pro combate. Soldado do Senhor fazendo rap de resgate. Impacto sonoro, a voz da revolução, mostrando que o caminho estreito é o da salvação. Mostrando que você pode ser o que quiser, um pescador de homens ou andar com Lucifer. A vitória se alcança com o Senhor do nosso lado. Se for de outra maneira, com certeza é fracassado. A vida não compensa pra quem tá no mundão, traficando drogas ou na prostituição. Aqueles que se humilham serão exaltados, aqueles que arrependem serão livres dos pecados. Então não perca tempo, pare com o arrebento, jogue no nosso time e saia do sofrimento. Com certeza ele virá, suas ovelhas levará, e da segunda morte não dá pra ressuscitar. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem. O resgate eu também faço parte, resgatar almas do mundão. Quem não resgata se afunda na escuridão. Pois então, pra que você servir ao diabo? Tenha atitude, venha pro nosso lado. Jesus é o caminho e pura verdade, e com ele muita felicidade. É, eu sei você também, que pecados todo mundo tem. Primeiramente, humildemente você crê, de todos os seus pecados deve se arrepender. Cristo resgata das drogas e do crime, acredite, nunca subestime. Ele é o caminho, a verdade e a vida, cara, se liga, sempre a saída. Se tá no mundão, vem de joelhos no chão. No final do túnel, sempre a luz, Jesus que nos conduz, nos resgata da maldade. Eu acredito no resgate pra toda a humanidade, pra toda a humanidade. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem. A multidão, pedra nas mãos, mentira, injustiça, injúria, acusação. A obra divina que na vida de um homem passou, a metamorfose humana, o que eu era, o que sou. O que se foi não mais é, curte aí. Se não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ciclone, sou aquele que vivo por ti, Yeshua. Não ando mais na minha, agora ando na sua. Sepultado o velho homem, a nova criatura, seguindo o evangelho com uma nova postura. Firmado nas promessas, confio no meu Deus. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. O rap é minha vida, eu amo essa arte, que na guerra é minha arma, estratégia no resgate. Então, por toda parte, haja libertação, mudança de vida, regeneração. Que nossas palavras tragam edificação, unção, milagres e salvação. Som do impacto sonoro e do Ciclone Bill. R.A.P. mas tem que ser do Brasil, Brasil. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem. Jesus Cristo tem o poder de resgatar, enfermidades ele pode curar. Eu acredito, espero que você também, só com ele vamos alcançar o bem.